Ha, ha, minha pele tá queimando, solta de rachar. A noite vem chegando, eu quero azarar. O mês é de janeiro, fora pra Cota Leste. Male Matadeiro, Joata e Campeche. Minha pele tá queimando, solta de rachar. A noite vem chegando, eu quero azarar. O mês é de janeiro, fora pra Costa Leste. Mule Matadeiro, Joaca e Campeche. O sol tá radiando, céu azul. Sou guerreiro de Floripa, Costa Sul. Mais um lindo dia, Deus nos agracia. Floripa, mil grau, é a ilha da magia. No verão a praia vai bombar, cê pode crer. Acordo cedo pra ver o sol nascer. E pra conferir as condições do mar. Daquele jeito, pra craudar. Todo mundo é sossegado, cê sabe bem. Mas sempre tem um prego pra rabiar alguém. Pego minha ondinha, só de boa. Vou vazar, o mar virou lagoa. Na praia encontrou uma mina. A convido pra dor mais vitamina. Lá no bar, sei lá, será que vai rolar? No meio de um sorriso, roubo um beijo. Gata de praia, aumenta o meu desejo. Ela não gostou e saiu fora. Que azar, vai que cola. Minha pele tá queimando, sol tá de rachar. A noite vem chegando, eu quero azarar. O mês é de janeiro, Floripa, Costa Leste. Male Matadeiro, Juaca e Campeche. E o Ala Praia, no bar e réu. Nua cheia, iluminando o céu. É hoje, tô caio na gandaia. A mulherada toda de mini saia. Em volta da fogueira que ilumina a praia. Galera de presença, os mano tem o dom. Com uma viola fazendo o som do bom. As minas se agita e participa. Algo astral predomina aqui em Floripa. Te convido a vir conferir. Minha terra, minha gente, eu gosto disso aqui. Curtindo com a rapaziada. Os turistas e a nativada. Tudo misturada, não troco isso por nada. Minha pele tá queimando, sol tá de rachar. A noite vem chegando, eu quero azarar. O mês é de janeiro, Floripa, Costa Leste. Male Matadeiro, Juaca e Campeche.